Amiga, eu sei que essas informações são chocantes. Isso acontece porque as pessoas não sabem quem é sua alma gêmea e por isso fica quebrando a cara em relacionamentos. Mas não se preocupe, é possível evitar essas complicações através do retrato hiperrealista, e eu vou te mostrar como.